Deus, eu saí de amor, que grande amor. Aquela viga dolorosa se entregou. Sua graça te alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Todo o povo de Deus espalhado na terra. E todo o povo que está aí nos ouvindo, diga